rua sem ninguém me ver. Dirigindo a mil procurando você, eu vou num dragster. Dragster. Já foi muito tempo a gente não se vê. Os caras da banda me puseram a perder. Eu vou num dragster. Nas luzes da cidade eu só vejo você. Nas noites muito frias vou lhe proteger. Eu vou num dragster. Já foi muito tempo a gente não se vê. Os caras da banda me puseram a perder. Eu vou num dragster. Passando eu encontrei o rock and roll. Todos meus amigos começaram a dizer: o som desses caras é de enlouquecer. Ando pelas ruas sem ninguém me ver. Dirigindo a mil procurando você. Eu vou num dragster. Tempo a gente não se vê. Os caras da banda me puseram a perder. Eu vou no dragster. Dragster. Andei muito tempo procurando amor. Tempo foi passando, eu encontrei o rock and roll. Todos meus amigos começaram a dizer: o som desses caras é de encontrei o rock.